Devolveu no Léo Lima. Outra vez no Felipe. Vem cruzamento pro Romário. Gol! Pés de Romário. Santa Cruz 0, Vasco 1 aos 30 do primeiro tempo.